Sangol 1804. Golpeio AB 163. Autonomia 3 horas e 49. Nossa alternada é Campinas. 1804, táxi à direita via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame a torre em 18.6, ajuste 10.13. M3 ajuste, táxi via Juliette, Alfa, quando lá 18.6, tem um bom dia, 1804. Obrigado, bom voo. 1-5-0, chame o controle por seguro em 1-2-0, desmonore, 3-0. Estacionamento no 8. Voo no 705, portão 8 autorizado, reporte táxi. Chama táxi. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 02, 0 graus com 05 nós. Ali decola, saúde 0, gol 804. Matilde. Obrigado, reporte para o posto. Vai lá para o posto, gol na 607. American 980, stand by sea clearance to Recife, flight level 410. Okay, we'll stand by for clearance to Recife, American 980, ready to copy. Ready to copy, American 980. American 980, clear to Recife, flight level 410, via Upper Risk 58, runway 10, Puka, departure, Alpha, Charlie, Juliet, transition, after takeoff, left turn, Salvador, departure, 119.35, Skolk 5503. Hey, American 980 copies, cleared to Recife, flight level 410, upper Whiskey 58, runway 10, Puka departure, Alpha Charlie Juliet transition, left turn on departure, 119.35, squawking 5503. American 980, that's correct, report to push and start up gate 11. Hey, we'll call you for push and start from gate 11, American 980. Auto taxi, 1-5-3, a bordo temos 1-0-7, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. 3-1-5-3, táxi à direita via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 1013, um bom dia, um bom voo. Ajuste padrão, livre táxi, via Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 18612, obrigado, bom domingo, 3153 da tarde. Salvador, gol 1715, um oito, bom dia. Tá pronto para o táxi, o PB de 191, 3 horas e 50, alternas com fins. Conferindo o perfil 1804. Seu ponto de espera, quando lá chame a torre em 118 decimal 6, ajuste 1013, bom dia, morro. Juliette Alfa, lá 186, grato, bom trabalho, boa noite, boa noite. Para o Boeing 607. Boeing 607, mantém a posição, vai dar passagem ao Boeing da companhia, após o mesmo está autorizado o push. Muito obrigado. Solo Salvador, bom dia, Webjet 6709. Seguinte informação para o par. Autorização de tráfego, nível 340, Brasília. Gente, Webjet 6709, bom dia, Brasília 340, aguardo coordenação, previsto saída gole, transição Orfita. Positivo, aguardando coordenação, gole Orfita, é o previsto, Webjet 6709. Tem pistão no zero. Cuidado ali, e manter pistão no zero, até 3153. Boa noite, 04. Livre 1804. Cópia. Afirmativo, senhor. Jet 6709, autorizado Brasília, nível 340, via Upper Zulu 17, decola da pista 10, saída gole, transição Orfito, primeira curva direita, controle 119 decimal 35, transponder 5502. 0 graus com 049. Cuidado, decolagem, pista 10, até 3153. Zero, curva à direita, controle 11935, transponder 5502, Webjet 6709. Webjet 6709, correto, chame quando pronto, portão 01. Positivo, chamarei pronto aqui no portão 01, Webjet 6709. Gol 1897 para o pushback, acionamento na 10. Gol 1897, portão 10, autorizado, reporte táxi. Contada 897. Salvador, muito boa tarde, bom dia. Gol 1715, tá pronto, ponto 0, tá 10, pronto para decolar. Gol 1715, bom dia, autorizado a linha ainda, correção, a linha e manter, pistão no 0. E a linha mantém, 1-0, gol 1715. Decolado ao 50, controle 119 decimal 35, bom voo. Controle 1935, obrigado, bom domingo, 3153. Controle Salvador, bom dia, até 3153, passa 2400 pés, ascensão 380, tá no perfil da Dael. Bless, solicita voar, Dael. Code Dael, tá 3153, subou 380. Dael, tá 3153. 4, chame Recife em 1288, alterne 13325. 04, chamando Recife 288-3325, bom dia 8. Uno 7 no 5, autorizado a decolar, pista 10, vento 02, 0 graus por 05 nós. Deve decolar, dá 10, gol no 7 no 5. Mantenha o 390, passando a posição Sagaz sob vigilância, previsto chegar da Mari, reporte para o descido 3372. Pina. 1897. Vai prosseguir via Juliette Alfa, atentando ao tráfego da companhia no través de portão meia dúzia. Vai segui-lo como número 2. Quando no ponto de espera, chame a torre em 118.6, ajuste 10 no 3. 1013, prossegue via Juliette Alfa, atento ao tráfego no através do meia dúzia, voo no 897. Para o táxi, voo no 607, está com 167 a bordo, com 3 horas mais 10, alterna Recife. Alternada é Recife, voo no 607? Não, está errado, está tudo errado aqui. Nós estamos com 4 horas e 23 de autonomia e o alternado é Galeão. Alternado Galeão, 4 horas e 23, informe o POB. POB é 167. Copiado no 67, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá chame a torre em 118.6, ajuste no 013, um bom dia, um bom voo. 7, Juliette Alfa, pista 10, 18.6. Bom dia, obrigado. 1804, qual é o seu máximo cruzeiro? 7 no 5. Porto 79, autorizado subida ao 380, pro da posição crate, gol no 84. Se precisar reduzir a velocidade de formação. Sete no cinco, pensar em manter perfil da saída devido a algumas formações. Gente, mantenha no 715. 3153, chame Recife 1288, alterna 3325. Recife 1288, 1335, tá? 3153. Salvador, gol na meia. 07, pode esperar na próxima. Uno 607, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 02, 0 graus com 04 nós. 10 com 04, liga alinhar e decolar agora na 607. De Blair, suba ao 380 em contato da subjeção. Qual será o seu MAC em Cruzeiro 3153? Ok, 78. Caso precise aumentar, além de 78, avise com antecedência ao centro. Chame agora o Centro Brasil em 1273, gol no ground, American 980, gate 11, ready to push information Papa. American 980, gate 11, clear to push and start up, report ready for taxiing. Okay, clear to push and start, we'll call you ready for taxi, American 980. Salvador, com 897, ponto de espera, 10 para o 897, autorizado olhar e manter pista 10. Ali, manter 10 com 897. Uno 607 decolado aos 45. Chame agora o controle. 119.35. Tenha um bom voo e um bom dia. Bom dia, obrigado. 288, alterno 3325. 288, 3325, 705, domingo, obrigado. Valeu, gol lá bem 07, decolando a sua escuta. 360, saída gole, gol no 607. 0. Você vai poder bem 07, saída gole, gol no 607. Autorização de pushback acionamento. Jet 6709 na pole position, autorizado push e acionamento, reporte para o táxi. Último, autorizado pushback e acionamento, chamarei para o táxi, olha Jet 6709. 3709, Bola 607, pode manter a proa 230 para levar informações? Sim, ativo, proa 230 por quantas milhas? Por aproximadamente 22 milhas. Sim, ativo no 607, proa 230, 30 milhas. E agora de coordenação também com Recife para o próximo fixo a ser voado após o desvio. Certo, obrigado. No 897, autorizado decolar, pistão no 0, vento 040 graus com 05 nós. Livre decolagem, gol 1897. Após de juízo, Rui Gonza. Sim, após de juízo, Rui Gonza, obrigado, gol no 607. American 980, we are ready to taxi. American 982, inform vessels on board and endurance and alternate. Passengers on board, endurance 2 hours, 40 minutes, alternate Mike Charlie Zulu. 935, uma boa. Total persons on board 91. Yeah, 910. 20 Brazil holding point runway 10. Salvador Tower on 118.6, altimeter setting 1013. Third taxi, Juliet Alpha holding point, runway 10, at 1013, and which tower we just close, American 90. 3-5, stand for that. Webjet 6709 para o táxi com 101-101 a bordo. 4 horas e 35 minutos, alternando com fins. 6709, táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 10, torre 118.6, ajuste 10013, um bom dia, um voo. Autorizado táxi Índia Alfa para o ponto de espera, pista 10, torre 18.6, obrigado, um bom domingo, Webjet 6709. Controle 1897, solicita da presente a proa 215 por aproximadamente 15 milhas. Proa 215, 15 milhas, voo 1897. Afirmo, aí a foto dá pra uma levão. Caminhar e decolar, pista 10, vento 02, 0 graus com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar o Webjet 6709. Na escuta, prossiga. Contra Recife, autoriza após de juízo lá na Pula de Sagaz. Grata, após de juízo, Sagaz, mano 897. Agora o centro, gol 1897 em 1288, alterno 3325. 388, 3325, gol 1897. Tá voando o Sagaz agora, obrigado. American 980, holding point, runway 10, ready for departure. Yeah. Line up and wait, runway 10, American 980. Boa noite, 97, 175, obrigado, bom dia. Bom dia, objeto 6709, passa 2600 por roda direita. Dia 709, contato radar, suba 340 da Gole. Gole 340, 6709. Ativa agora vai ser a 230, aproximadamente 15 milhas. Já ativou no 60730. Ok, obrigado. Airplane 80 Airborne at 09er, call now Salvador Control 119er, decimal 35, have a nice trip. 119, Acre. Contact level 410, Poca de Patria. 410, American 9. Pode escrever, Val, minha 709, obrigado. A 709 chama agora Recife em 1288, alterno 3325. 883325, minha 709, obrigado e bom dia. Mac 982, slightly radical, so we're not. Trim? Yeah.